Visual, capítulo 7. Tá visual, 6908 agora. Deixa eu seguir. Reporte de cancelamento. Ok, tá visual para o cancelamento. Azul 908. Azul IFR cancelado 0487. Eu tô parando 1507 sobre o gerente de voo visual. Seletor 1895. 1895, boa noite. Boa torre, é o Azul 6908 na final. Azul 6908, tráfego avistado, autorizado por pista 17. O vento 150 graus, 109, ajuste altímetro 108. 7, livre pouso na 17, 6908. 6908, para informação, a última aeronave pousou, reportou pista molhada. Ah, ok, obrigado. Azul 6908, solo aos 3-1. Cartilha Lima, contorno Pátio 1, prossegue para o Pátio 3, 3 Lima é a posição prevista. Gente, Lima, Pátio 1, 3 Lima, 6908.